Janela Amarela em Tapete Voador. Cables, they sing down the highway. They travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze. The warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont. Telegraph cables, are they singing down the highway as they travel each bend in the road? People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze. God damn, boy, I tell you, the wobbling of the meadowlark. I'm talking about the song, not me. Moonlight in Vermont, snowlight in Vermont, moonlight in

Rádio Blog em janelaamarela.blogspot.com. You can't. Thank you. Janela Amarela, Rádio Cinemática. Na estação deserta, o comboio apitou 3 vezes. Uma bandeira, uma luz, um apito. E o comboio moveu-se devagar, sem pressa, com pena compassada de partir. De frente para o comboio em fuga, na gar, só o chefe da estação ficou com o boné na cabeça e a cabeça em viagem. Os comboios chegam e partem. Só o boné do chefe, não. Thank you. fim. Rádio Blog em janelaamarela.blogspot.com.